6326, sem identificação. NER 6326, autorizado Mari, contato radar na posição Coral, mantém a nível 170, reporte para destino, interceptando a chegada Mari. São 3154, acione identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 070, ajuste no 095. Para o táxi do Chanel, via 542, temos 33 a bordo, 3 horas e 30, apenas na Natal. Chanel 6142, livre táxi, parte principal em Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95.015, no ajuste, bom voo. Livre táxi, parte em Índia, 1295. Tango Mike Bravo Uniforme, desça para 2 mil pés, autorizado LSXUE da pista 0, reporte estabilizado. Senhor, reportará o Mike Bravo Uniforme. Papá, Papá, Zulu, Juliette Serra, confirme seu estimado para pouso. Livre puxa, Madax. Gol 1097, reduz a velocidade, 2509. Juliette November, chame a torre em 198, decimal 95. 10, vento 170 graus, 109. Ali decora da 10, chame a 142. 96326, desça para 4.000 pés, ajuste no 095. 4.000, 3.000. Pegue o farol chapão, reboche no mesmo. Tango Mike Bravo, uniforme, completo final do procedimento e LS X-Ray, chame a torre em 198.95. Torre Salvador de Papa Tango Mike Bravo, uniforme. Mike Bravo, uniforme, continua a aproximação, reporte passando o marcador externo. Reportar intenção após o marcador externo, cancelar o nosso plano, pouso mais pela direita, 17. No reporte passando do externo para cancelamento do plano, Mike Bravo uniforme. CNE 6142, Veículo 53, controle 1208, bom voo. 208, bom, obrigado, 6142. Oi, Salvador, boa tarde, 2009 na Índia, pronto. 009, se a gente mantém o ponto de espera. Autorizado LS X-Ray da pista 10, reposta estabilizada. 2000, reporta estabilizado. Será minha tela? Controle bom, 097, fazendo presente de 5 graus da direita, vai ter uma aprovação. Afirma a prova do desvio, o gol 1097. Senhoria, estamos agora 3 milhas para pelo, estamos a 5 graus do eixo. Gente, autorizado os desvios, o gol 1097, após desvios, vou e pelo. Desça para 4.000 pés, ajuste no 095. 4.000, a partir do pelo, 0095. Vou no 097, reduz a velocidade para 2009. 2007. Desça para o nível de voo 050. 0503, vamos para o espaço. Senhor Salvador, Xenia 6142, cruza 3.500 na PUCA. Xenia 6142, contato radar na decolagem, via PUCA, suba para o nível de voo 390. 390-6142. Controle baixado, travado. Aqui Bravo Uniforme, ciente, tráfego avistado. Autorizado o pouso, pistão no 7, vento 190 graus, no 2 nós. Ah, quase, posso. 120, desce no 20, o Juliette Quebec Kilo. Confirme, Papatango, Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, suba para o nível 105 no setor oeste da ilha. Reporte para o lançamento. Ciente, suba então inicialmente ao 045, reposto para o lançamento. Valeu, vamos. Vira, puxa no ataque, 4131. 009, tá, é o coral. Voo 2009, aguarde. Em 321, o Tango confere, Brasília autorizado nível 360, Decola da pista no zero com curva à direita na subida Arbor, após a posição Elefant, intercepta pêndulo 17 e segue na aerovia conforme o plano. Aciona 5404, controle em 120.8. Oceaner 6321, autorizado de voo 360 para Brasília, decola da pista 10, curva direita pode decolar, saída Arbor. Transição Elefant, intercepta pêndulo 17, da posição roda 2 de voo. Transpone 5404, controle 20.8. Correto, 6321, chama pronto, puxa o funcionamento. Maravilha, 4.000, TAN 3154. Localizador, Oceaner 6326. Complexo final do procedimento LS X-Ray, chame a torre 198, decimal 95. 1895, senhorita, 6326. Decola da pista no zero com primeira curva direita na subida da El, Leda Irumi. Em Irumi, intercepta per November 857 e segue na aerovia conforme a rota. Aciona 5401, controle 120, decimal 8. Autorizado nível 360, conforme o plano de voo, decola pistão no zero, curva direita, Dael, Leda, Irumi. Aciona 5401, controle 1208, voo no 796. Correto, no 796 da Gol, chama pronto, puxa o acionamento. Senhora? Confirma, o TAN 3154. É, vai, deve considerar a restrição do 050 ou mantém aí? 3154, deixa, considera a restrição de altitude em TAP. Tem que considerar. Zero ANS X-Ray 10, ou 1097. 1097, complexo final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, décima 95. 395, 1097. TAN 3154, desça para 2000 pés, ajuste no 095, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista 10, responsabilizado. Ok, 2015, autorizado X-Ray TAN 3154. Sané 6142, chame centro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 1800, Sané 6142. Papavapá Zulu, Juliette Serra. Papavapá Zulu, Juliette Serra. Leme 326 no solo ao 00, direita 121, decimal 1 no solo. 121? 121, decimal 1. 121, 6326. Busque acionamento. 1796-05, livre puxa no ataque. Livre puxa no 796. Solo Salvador, Oceaner 6326. 6326 da Ulsa, Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6326. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 12 nós. Esquerdo, livre pouso no zero, voo 1097. O 2009, por gentileza, faz uma ponte com papapá Zulu Juliette Serra. Papapá Zulu Juliette Serra? 26 a bordo, autonomia é de 4 horas e 30, alterna Ribeirão. 4131 da Azul, livre táxi via Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 5. 895, me fiz no ajuste, obrigado, boa tarde. O localizador avistando, TAM 3154. TAM 3154, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. Torre 295, TAM 3154. Gravador de luz de linha terra, não copiou a gente também. Grata pela colaboração. No solo ao 03, libere próxima direita, chame o solo em 121, decimal 1. 45, alterna 126, decimal 85. Oi, Salvador, boa tarde, TAM 3154. Pela aproximação, agora de pista livre, TAM 3154. Bem, na escuta. Alfa, mantenha a Juliette. Ponto de espera 1-0, pronto visual. Juliette, mantenha o ponto de espera, azul 4-1-3-1. Mantenha. Tenha 6-3-2-6. 6-3-2-6, posição prevista 0-1, aguardo a liberação. 7-0-1, 6-3-6. 2230 para o táxi, estamos com o POB de 63 com 4 horas e 27 de autonomia, alternando o Salvador. 2230, livre táxi, parte principal em Índia, ponto de espera 1-0, chama a torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-5. Gente, autorizado para o ponto de espera 1-0, quando lá 118-9, passando 2230. Passou para o mar a 500 pés. Não recebe sua altitude no radar. Já passaredo, que já está no táxi, passar a retaguarda, está livre o puxo 6315. Olha as dois ali na frente, está tudo. Retaguarda. Mesmo vai pro ponto de espera. Então, é que o Fox Sierra, informação então, confere. Aguarda o instante cópia. Comando a turma, prepara a subida da Eltransição Coral. Ok, da 1-7 decolando, permanece a subida da El-Coral. A 3154, no solo ao 06, direita, 121, decimal 1 no solo. Precisa Exatamente, ele vai passar atrás para poder ingressar na Índia e prosseguir o ponto de espera. Assim que ele liberar a retaguarda, está autorizado. Azul, quadro 131, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 170 graus no 09. Iniciando o azul 4131. Oi, Salvador, boa tarde, gol 1796, ponto de espera pronto. 1796, linha e mantém pistão no zero. Ali mantendo zero, 1796. Passando 31, decolou a 08, controle 1208, bom voo. 1208, boa. Juliette November, esteja atento ao Papatango Juliette Quebec Kilo, fazendo paraquedismo em Veracruz. Papatango Charlie Juliette November, seguinte, para coordenação, estamos na frequência livre. Porém, um nível menor. Play Fox Terra, Santos Cobre. Da suba autorizado, nível 260, decola da pista 17, com primeira curva à direita, no perfil da subida da El, transição coral. Aciona 5164 e o controle 120, decimal 8. Ledo? Leda? Autorizado Leda, azul 4131. Muito obrigado. Aprove de Leda. 4131. Papatango Juliette Quebec Kilo, esteja atento ao Papatango Charlie Juliette November, passando Farol da Barra para Veracruz. Fox Terra, o ajuste é 1-0 no 5 para acionamento. Decolagem chama Torre 1 no 8, decimal 95. Senhores, venham para o táxi. 1756, 1796, correção, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 190 graus, 139. Iniciando, 796. So, 1620, my arrival, 10-foot level 050, KNH 1015. Pistão no zero. Ali, mantendo 0-2-2-3. Alô, Beatriz, aí? B326, pronto para o táxi. 161 é o POD. 4 horas e 50, o pé na galhão. Livre táxi 6315 via Índia. Ponto de espera dono 0, chama a torre 118, decimal 95. Ajuste agora no 015. 015, livre táxi, Índia, ponto 0895, janela 63. Funcionário 6326, ingresso Juliette pro 01. Juliette 01, 6326. Bom, no 097, Juliette pro 03. Juliette 03, bom, 097. 308, bom. Sobre Salvador, boa tarde. O gol 1796. 1796, contato radar, via saída da El, sub mantenha 360. 360 na da El, 96. Número 2230, autorizado decolagem 10, vento no 90 graus, 2 nós. Vente livre decolagem, parceiro 2230. Marcelo, vamos 0, pronto, Chanel 63. Chanel 63 no 5, autorizado, ali aí mantém 10. Ali mantém, vamos 0, Chanel 63. Canal 63194, boa tarde. Via chegada a Mari, desça para nível de voo 0620. Ajuste no 095. Decolou ao 1-3, controle 1-208, bom voo. 208, obrigado, você. Controle muito boa tarde, passarei 2230. Passarei 2230, boa tarde, contato radar, submantenha 180 via saída árvore. 180 via saída árvore, passarei 2230. Azul 4131, chame centro Recife, 133.25, alterna 133.95. 133.25, alternando 3395, obrigado, bom trabalho, final de semana. Totalmente, senhor, vovô. Gente, autorizado táxi, depois da interseção para ingresso. Azul 4462, boa tarde, acione a identificação. Azul 4462, contato radar 66 milhas, sudoeste de Salvador. Oi Mari, para interceptar a chegada Mari, reporte para a descida, ajuste na 095. Azul 4462, desça até a nível de voo 1940, ajuste na 095. Já ingresso, reposta aliada e pronto. Erro, taxi via pista até a cabeceira 17. Genéme a 3 no 5, autorizado decolagem 10, vento 180 graus, 119. Decolagem 0, Xanero 3. Sul, chama táxi 6321. Nove e meia, chame centro Recife, 133 decimal 25, alterna 133 decimal 95. Pará, obrigado. Aparelho 2230, confirma a zona de subida. Aparelho 2230, tá mantendo 1000 pés. Controle Salvador Oceanero 63, passa 1400. Na 6315, contato radar, submantenha 360, saída da EL, após 2000, voe direto Leda. Após 2000, Leda, 360, Oceanero 63, 15. 1-8-4, 1 hora. 1-7-7-2. Livre táxi do Gol 1884 via Índia, ponto de espera, chama a torre 118 decimal 95, ajuste agora 1015, bom voo. Dia, o ponto zero da 1-0, 2-9-5-4-8, 0-9-5-8-4, umas 10 milhas. Livre desvio, passarei 2230. Entendi, 2230. Então, 32197, via chegada a Bonf, desça até o nível de voo 080, ajuste na 095. Controle de Jessica pronto lançamento. Jessica Bequila, aguarde para lançamento. Azul 4462, número 3 na aproximação, redução para 2309. Go 1620, descend 2,000 feet, can 1015, cleared, ALS final approach for 7. Descend to 2,000 feet, 1015, clear ALS, X-ray, go 1620. Saneamento 314, sem restrições de altitude, desça para 3,000 pés. Desce, descend to 3,000, O 6315, pequeno desvio à esquerda, 5 milhas, 5 graus. Saneamento 6315, ciente após desvio, voe Leda. Após Leda, 6315. Passarei 2230, vetoração para evitar tráfego. Curve à direita na proa 320, mantenha essa proa inicialmente por 15 milhas. Afirmativo, o passarei tem condições de curva à esquerda, senhorita, à direita deu uma informação a nós. Passarelo 2230, informa o tráfego na sua posição 12 horas, 11 milhas, fazendo sobrevoo em Veracruz, mantendo o nível de voo 1115. Retirar, efetuando curva à direita, 320. Passarelo 2230, após cruzar o nível de voo 130, autorizar direto Vitória da Conquista. Gente, após o 130, Vitória da Conquista 2230. Papatão Juliette, Quebec, Kilo, informa o tráfego na sua posição de 11 horas, a 9.8 milhas, passando 085 para 1801, Papatão 72. Autorizado o lançamento, coordenação com o tráfego local já, Juliette, Quebec, Kilo? Está coordenado. Gente, reposto para descida, Juliette, Quebec, Kilo. Azul 4462, desce até o nível de voo 080. 4462, reduza para 2009, vai seguir um tráfego a 12 horas, a 6200 milhas, passando 080 para 3000 pés, é 2320. Desce, está com o tempo para descer. Quebec Kilo, ciente, desce em condições visuais, reposto passando 3500, ajuste na 095. Controle de Salvador, Papatango X-Ray Fox Serra, decolou van na direita. Papatango X-Ray Fox Trot de Serra, contato radar, submantenha 260, saída da El Coral. Direita da El Coral, X-Ray Fox Serra para 260. Boa tarde, noite, 84600, na Pucca, Jama. Uno 884, contato radar, submantenha 230, saída Fuca. 230 na Fuca, no 884. São 3217, número 4 na aproximação, reduza para 2509. 2509, são 3217. Azul 4462, desça para nível de voo 050. Salvador, é o 621, Uno, livre táxi, pátio principal e Índia, ponto de espera da 10, chama a torre em 1 no 895, o ajuste no 015, bom voo. Pátio Índia, ponto de espera 0015, ajuste, obrigado, Otávio. Sané 63104, reduza para 2009, tráfego precede a 8 milhas, com 220 em redução, Boeing 737. Beleza, reduzindo para 200 nós, Sané 63104, tráfego de câmbio. Sete Quebec Kilo, em condições de reportar homens, o tempo estimado para o homem em fogo? Gente, graça, frequência ali para coordenação. Controle de passageiro 2230, está autorizado para a proa de Vitória da Conquista. Autorizado, reassuma a navegação, vai na proa de Vitória da Conquista, passarei 2230. Sente, 2230. Zero, decola da pista 17, com primeira curva à esquerda, corrigindo à direita, na subida coral, aciona 5426 e o controle 120, décima 8. A critério, o procedimento foi correto para táxi e decolagem. A torre agora em 1185, 1015 no ajuste, Juliette Serra Tango. No 80, o TAN 3217. TAN 3217, desça até o nível de voo 0620. 060, TAN 3217. Azul 4462, desça até 4000 pés. Desce até 4.443. Sané 6315, chame Centro Recife, 133.25, alterna 133.95. Centro Recife, 1.3325, contra 1.3395, 6.3.15. Estimativo, vamos voltar. Obrigado, vamos lá. Sané 6315, autorizado de procedimento. Desça para 2.000 pés, permanece ajuste, autorizado final de procedimento, reposto estabilizado. 2015, reportarei com a cidade de 1620, estabelecendo localizado. Go 1860, Tango correto, autorizado para São Paulo Congonhas, nível de voo 360. Decola da pista no zero, com primeira curva à direita na subida da El. Transição Motiva, da El, Leda, Motiva e Motiva intercepta pêndulo 1-0 até Pubato e após o pêndulo 1-6 e conforme a rota. Aciona 5431 e o controle 120, décima 8. Uhum. Here, down and lock. O ajuste 0, que o Enate vai virar 1-5, continue your approach, wait, run or evacuate. Roger, 1015, go 1620. São 3217, reduza para 2009. 2009, São 3217. Azul 4462, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ELS X-Ray da pistão, 0, reposta estabilizado. Descendo para 2000, reposta estabilizado X-Ray, 4462. Romeu, tá, Juliette, Serra, prossiga. Recife, 125, decimal 45, alterna, 126, decimal 85. 2545, 2085, no 824, boa tarde. Boa tarde, bom voo. Aciona 52, corrigindo, aciona 0152 e o controle 119, corrigindo 120, decimal 8. Mantenha 360. Viar, gostado, mantenha 360, chanel 6321. Chanel 2, chanel 6314. Chanel 6314, compete final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 295 Antônia, Chiné, 14, boa. Boa. São 3192, chegada a Mari, desça para nível de voo 050, ajuste na 095, foi direto e TAP. Chanel 6314, chame torre 118 decimal 95. Ah, desculpa, vou lembrar. 650. Torre Salvador, boa tarde, Chanel 6315, estabilizado, X-Ray. 6314, aguarde pista livre. 3144. 327, para autorização ideal. Go 1260, vai querer runway. Go 1260, taxa Alpha, India, seguinte, 06. Taxa Alpha, India, gate 06, go 1260. Chanel 6327, agora você descobre, prepara o coral. É coral, né? Azul 4462, completo final do procedimento ELS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 1845, boa. 3217, desça para 2000 pés, ajuste na 095, autorizado final do procedimento ELS X-Ray da pistão na 0, reforço estabilizado. 2015 vai chamar estabilizado, então 3217. Salvador, Chanel 6321, vai manter para 280 por mais 5 milhas para evitar formação. Chanel 6321, ciente, após desvios, voa Elefa. Após desvios, Elefa, Chanel 6321. Chanel 6314, falou 31, direito no 211. Direito no 211, Chanel 4, boa. Oi, Salvador, boa tarde, é o Azul 4462, final baixado, travado, estabilizado. 5. Era 221, descendo até o 060. O Azul 4462. Salvador, ground Golan 620. Alfa Romeo Zulu, Juliette Serra Tango, 1015. Mas não está em posicionando Juliette, de 25 pesos do tráfico and the same company. Stand by, please. Roger, we maintain position, go 1620. São 3192, sem restrições, essa para 4 mil pés. 4 mil sem restrições, 3192. Pode voar duna, 3192? Tá, direto duna, São 3192. Direto duna, 3192. Direto 15. Tá, 3217. São 3217, complete final de procedimento, chame torre 118-95. 2895, obrigado. Um pouco. Obrigado. 35, prossiga via Quebec, Mike Lima. Na Lima transfere ao solo no 21-1, permanece a saída coral, curva direita. Tráfego, boa tarde. É o 3193, está na remota 14, sente da informação Tango, autorização para o Galeão. 3193, Zartão, número 3, cópia, prepara Dael Irumi pro Galeão. Dael Irumi, aguarda a cópia, 3193. Golan 620, now your position is 13, on main apron. Roger, taxi to gate 213, go 1620. Azul 4462, mantém a escuta. Pessoal, 434-211, vai decolar. Mantenha a posição até o Juliette. 3217, checa o trem, pouso autorizado, noite 0 graus, 10 noites. Lembrei, pouso 10, tá 3217. Torre Azul 4462, mantém a escuta. 1211. 219, obrigado. Solo Salvador, boa tarde, Azul 4462, livrou a pista. 4462, está autorizado. Alfa, Kilo, 43, possivelmente. 3 Romeu, fica dentro do sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, 3 Romeu. Gente, Azul 4462. Da avião que passa essa guarda, inicia o puxa, guardando só mais um texto para a porta. Então, 3193, cópia. Estimativo, prossiga. Estou autorizado Galeão, nível 360, decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Irumi, via pé November 857, monte. Controle Salvador, Opera 120.8, transponda 5153. Sente autorizado Galeão, 360, decola da pista 10, curva direita, faz a saída da El, Leda, Irumi, via pé November 857, controle no 208 e transponda 5153, o TAN 3193. 3193, cotejamento correto, são prontos, se tiver funcionamento. Quem que faltará? 1966, pronto, cópia. É. 1966, autorizado com fina grade, nível 370. Decola pista 1-0, curva esquerda, saída Pucas e Pá, via Upezulu 1-0. Após Neuma, após prossegue direto. Controle Salvador, opera 120.8. Transponda 5445. Estabilizado no X-ray, 3192. Pané 6321, no chame centro Recife, 128.8, alterna 135.3. Gente, o GS Ratango está autorizado em ingresso parte 1, não podem seguir ao Boeing da Gol através da posição 06. Após contorno parte 1, no taxa Índia, contorno no 0, torre 1895, ajuste altímetro no 015. Solo Salvador, boa tarde, OTAN 3217. 3217, boa tarde, prossegue via Alfa, reporta no Anjo Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai chamar OTAN 3217. Controle, Papa Romeu, hotel Juliette Serra. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, prossiga. Decolou da pista 17 para Manati, próximo ao farol de Itapuã, se autorizado, segue com o Pro direto. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, ciente, direto Manati, em condições visuais, reporte a 20 milhas afastado de Salvador. Reporte a 20 milhas, obrigado. 80, decola 10, a curva à direita na saída coral, via Golf 677. Controle Salvador opera 120.8 e o transponder 0264. Autorizado, Guilherme 180, decola 10, curva à direita na coral, Golf 677. 1208, controle 0264, o transponder. 3637, vai para a saída da EL, Leda Motte, vai aguardando cópia. Informação em curso Tango. Boa 966, está autorizado táxi via parte 1, táxi Índia, ponte pela 0, chame torre 11895, ajuste no 015. Estabilizou ele, está 3192. 3192, completo final do procedimento e ele efetua, chame torre 118.95. 1895, boa. Boa. Força aérea 2521, desça para 2000 pés, permaneça o ajuste. Autorizado final do procedimento e ele efetua, da pista 10, reporte estabilizado. Para 2000 pés, reportará estabilizado, 2521. Sente gol no 966, mantenha ponto de espera, pistão a zero. Barulho, nível 320, decola pistão a zero, curva direita, saída da EL, Leda, Motiva, avião, peso 1-0, Taubaté. Controle Salvador, opera 120, decima 8, transponder 5440. Pistão 3192, já avistado, livre o pouso, pistão a zero, 180 graus, com 1-3 mais. Teve pouso 1-0, 3-1-9-10. Bano 966, autorizado a alinhar e manter, pistão a zero. Já está Juliette C... Perdão. Juliette C, ação, vou manter um pouco. ILS, Conceira 2521. Conceira 2521, complete final de procedimento, chame torre 118, decimal 95. Torre 1895. 92, aulas 45, libera direito no 211. Pé direito no 211, boa. Salvador, Força Aérea 2521, Full ILS com trem de pouso baixado e travado. Sente Força Aérea 2521, continue a aproximação, aguarda na pista livre, o ajuste na 0 no 5. 2521. Salvador, boa, tá 3192 em Bruna, Golf. 3192, está autorizado, Alfa, Juliette, posição 0271. Alfa Juliette, posição 02, 3192. Papá Romeu, hotel Juliette, terra ciente, não há traço do duplo entrando no controle no setor, frequência ali para coordenação.